Primeiro porque eu fui, digamos, colega dela no ensino. Durante muitos anos eu fui colega dela, falei com ela e abraçámos os dois projetos comuns. Em segundo lugar, como pároco, porque ela é uma senhora que se dedicou inteiramente à Igreja. Ela zelava no sentido de zeladora pelas coisas da Igreja, para que tudo estivesse limpo, tudo estivesse arrumado, não se perdesse nada daquilo que a Igreja tinha, paramentos antigos, toalhas, fosse o que fosse. E então, a comunidade sempre a respeitou e sempre ouviu as suas sábias palavras. Além disso, ela era uma pessoa de muita fé, todos os dias ia à igreja rezar o terço com quem queria aparecer. Dedicou-se inteiramente às crianças, conhecia cada uma delas e os problemas da família respectiva. Foi muito generosa e a memória dela perdura.